Senhor foi mandado para dentro de uma casa onde moravam o homem, a esposa e três crianças. Mas a ordem de Deus para aquele anjo é que ele cuidasse só da casa, só do interior da casa. Então este anjo não acompanhava o marido, a mulher, as crianças quando iam à rua, porque para isto Deus tinha designado outros anjos. Então aquele anjo acompanhava toda a atividade do lar. Um dia, aquele anjo que estava dentro da casa e ninguém via, percebeu que o marido chegou em casa muito feliz. E ele disse para a esposa: querida, querida, comprei esse livro. E ela disse: que lindo, é uma Bíblia, que livro lindo. Vamos colocar aqui na sala. Aí puseram aquela Bíblia bem bonita num suporte que ficava em cima da estante. Que bonita, né? Como é linda essa Bíblia. Parabéns, querida. E o anjo até ficou satisfeito de ver que eles tinham comprado uma Bíblia. Porém, dia após dia, aquela Bíblia nunca era manuseada ou lida. Tudo bem, o anjo viu aquilo, não podia fazer nada. Mais ou menos 3 meses depois, o anjo viu o marido entrando na casa todo feliz. Querida, querida, comprei um extintor de incêndio. E a mulher disse: para quê? Ora, para apagar o fogo. Mas que fogo? Não, vamos dizer assim, se um dia pegar fogo aqui na nossa casa, nós já temos o extintor. Ai, então vamos colocar aqui na cozinha, porque se começar o incêndio, só pode ser por aqui, não é? Porque aqui tem fogão, tem gás. Então vamos deixar esse extintor aqui na cozinha. E fixaram o extintor na parede. E o anjo só observou. Tanto aquela Bíblia como aquele extintor de incêndios nunca eram usados. Apenas recebiam assim um paninho ou um espanador para tirar o pó. Mais nada. E passaram-se 3 anos. Um dia, uma visita que fumava se distraiu e acabou derrubando o cigarro perto da cortina. E aquela brasa do cigarro incendiou o pano da cortina e o fogo começou. Quando eles viram, o fogo já estava grande. Fogo! Fogo! Ai, e agora? E o fogo foi aumentando. E o fogo foi aumentando. Fogo! Fogo! Ai, ah, tem um extintor! Tem um extintor ali na cozinha! Rápido, pega! Aí correram lá e o anjo só olhando, né? E eles pegaram o extintor, chegaram ali na chama e acionaram o extintor e nada. O extintor estava descarregado. 3 anos sem revisão, sem ser manuseado, sem manutenção. O extintor estava descarregado e o fogo estava comendo tudo. Foi aí que eles ligaram rapidamente para o corpo de bombeiros que veio. E os bombeiros apagaram o fogo. Felizmente, a casa não foi destruída. Mas o prejuízo foi muito grande. Aquele homem, então, ficou meditando na situação. Puxa, o que adianta ter um extintor se eu não dou carga, se eu não faço manutenção? Ele perde eficiência. Aí o anjo foi e sussurrou no ouvido daquele homem e ele pensou que era um pensamento seu. O anjo sussurrou assim: e para que serve uma Bíblia que você nunca lê? Ele olhou e estava lá a Bíblia. Felizmente o fogo não atingiu a estante e a Bíblia estava intacta. Ele compreendeu que era bom começar a ler a palavra de Deus, começar a ler aquela Bíblia, manusear todo dia, porque havia um incêndio muito maior que aquela Bíblia tem o poder de apagar, que é o fogo do inferno. Aquele homem leu e não apenas se livrou das chamas eternas, como prosperou no seu caminho, reconstruiu, reformou a sua casa e foi uma bênção. E ele acabou encontrando no livro de Josué a seguinte palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Capítulo 1, versículo 8, onde Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás.